fotógrafo, vejo você nesse retrato sem cor. Sorria pra mim e parecia sem fim o que se fotografou. Vejo você nesse retrato sem cor de algum lugar do passado, meu amor. Como se fosse meu amor foi fiel, ficou aqui, não mudou e nunca mudará. Mas meu amor.